Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario, um simples apresentador rouco em recuperação de uma grave gripe. E ao meu lado esquerdo está o Jomon. Pra proteger o mundo da devastação. Do meu lado direito está o Jefferson. Tenho a menor ideia como continua essa frase. Pô, Jefferson, aí não, hein, mano. E voltando a habitar o mundo espiritual está o Lucas. Eu também não lembro a frase, sou uma vergonha. O Lucas tinha que falar, é o Lucas, isso aí. Ô, Mario, e aí? A gente tava com saudade de você. Você tá bem? Então, bem eu não tô, mano. Eu peguei uma gripe aí de uma semana. Como vocês podem ver, eu ainda tô meio rouco. E demorou um pouco, assim, pra minha voz voltar direitinho. Tipo, eu tava com essa voz de traveco ainda um bom tempo. Foda que agora eu não sei se é minha voz natural ou não. Eu só espero que ela volte em algum momento. Mas se tem alguma coisa que eu tenho ódio mesmo, é ficar gripado, mano. Vocês também têm muita raiva de ficar gripado? Enquanto eu tô gripado, eu sinto raiva. Mas só que o bom é que quando você sai da gripe, você lembra como é feliz estar bem de saúde. Eu acho isso uma coisa que você não paga, além dos remédios que você tomou tudo, né? E toda a dor que você passou, você não paga nada. Agora que a gripe tá passando, eu tipo, tô me sentindo tipo um saiyajin, sabe? Mais forte, mais pleno. Eu tô sentindo prazer nas pequenas coisas da vida. Tipo ver um direct de Pokémon. Ou tipo ver um direct de Pokémon bosta e mesmo assim achar bom. Meu Deus. On the attack. Fall in the lava and die, oh. Em algum podcast passado, a gente tinha comentado que a Nintendo só anunciaria novos jogos de Pokémon em apresentações exclusivas, né? E nunca que ela apresentaria novos jogos da franquia na E3. Aí teve todo aquele rumor lá de Pokémon Stars, e eis que, faltando uma semana pra apresentação da Nintendo na E3, foi anunciado a Nintendo Direct exclusivo de Pokémon. E, na boa, não culpo aqueles que, assim como eu, criaram todas as expectativas possíveis, né? Eu fiquei louco pensando que viria um Pokémon Diamond, Pearl, Platinum. De algum jeito, na minha cabeça, se criou essa possibilidade. E era bem possível, na real, que isso fosse acontecer, porque, veja bem, Diamond, Pearl foi lançado há 10 anos atrás, né? Não, acho que é só isso mesmo. É só minha fanboyzice, eu acho que concebeu uma possível anúncio de Pokémon Pearl, Pokémon Diamond, né? Tem o Lucario num filme novo. Só o Lucario daí, isso, né? E o Piplup, né? Mas enfim, infelizmente não teve Pokémon Pearl, Diamond, não teve remake da quarta geração, uma pena. Mas eles vieram com 3 anúncios, né? E começando por eles, o que a gente já tava esperando que aconteceria era o lançamento de Pokémon Tournament para o Switch. Dia de passagem que o Lucas terminou o cast passado falando exatamente disso. Aí, viu? A sua mãe de Ná aqui, ó. Mãe de Ná de jogo de Wii U que vai ser lançado no Switch não é muita previsão não, viu? Não muito mesmo. Daqui a pouco eles vão lançar o Zelda Wind Waker HD Remake. HD Plus. Deluxe. Pode, porque o Wind Waker é o jogo amaldiçoado da Nintendo. Se lança, o console vai dar merda. Tudo bem. Mas, diferente do Pokémon Tournament do Wii U, esse Pokémon Tournament, agora chamado de DX, ele vai trazer alguns diferenciais, né? Primeiro que você vai poder jogar o multiplayer em uma tela dividida, né? No Wii U, você só pode jogar o multiplayer de duas maneiras, né? Multiplayer local. Ou um jogador joga com gamepad e outro joga assistindo pela TV com outro controle, ou você tem que ter 2 Wii Us conectados por rede. O que é uma lenda, 2 Wii Us no mesmo recinto. E diga-se de passagem que um jogando tablet e outro na TV, o FPS ficava uma delícia suprema, cara. Mas aí a Nintendo colocou a mão na cabeça, né, e percebeu que nessa versão eles poderiam simplesmente colocar uma split screen ali e resolver o problema. E com a possibilidade do Switch de destacar 2 controles, né, você jogar ali no multiplayer bonitinho, olhando pra tela do Switch, né. E além disso, eles vão trazer novos personagens, né, vão trazer todos os personagens do arcade, se não me engano, mas o Decidueye, que ele é novo jogador, né. Sim, personagem. Vai ter o Decidueye a mais. Mas antes de falar dessas coisas mais técnicas, eu quero falar uma coisa que me irritou pra caralho nesse trailer. Que é um molequinho andando na Ásia lá, todo fodido, cara. E tipo, uns 3 minutos ele andando, batendo joinha com os carinha, jogando tipo, num barco. Mano, essa porra já deu, velho. Depois do Pokémon GO, agora todo mundo é viajante, jogando Pokémon e jogando até na favela essa porra. Deixa a fanfic da Nintendo. É, os comerciais da Nintendo tem nada a ver, né, mano, de Pokémon, né? É sempre uma galera viajando, curtindo com os amigos, né, vendo lugares bonitos. O do Sun Moon faz sentido, porque o do Sun Moon, ele meio que, ele fez uma analogia com com o personagem do jogo, né? Que veio de Kanto pra Alola. O de Sun Moon posso perdoar. O resto sim, é sim, complicado. Isso faz sentido. Mas agora é isso aí, cara. Vou jogar Pokémon lá na, não sei, no Vietnã, não sei, cara. Eu acho que só pelo trailerzinho e pelos olhares desafiadores de um olhando pra cara do outro, eu achei divertido. Eu não sei. Pra mim, eu não ligo. Quando a Nintendo tenta fazer algo engraçado, mesmo que não seja. Aquele versus, né, batendo que nem no jogo. Eu só queria destacar um negócio que no início dessa apresentação, eles fizeram um puta bait, né? Porque eles falaram, tem um Switch. Vocês conhecem o Switch, novo console da Nintendo. E tava mais que na hora de um jogo da franquia Pokémon ir pra ele. Aí fica a tela branca assim, e aí nasce Pokémon na tela. É tipo, é a brocha máxima. A Nintendo faz isso, ou a Game Freak, ou a Pokémon Company. Faz esse Direct sabendo que é pra sacanear todo mundo. Não é possível que eles... assim. Um soco tão forte na barriga que deu vontade de cagar, cara. Sério, eu tava na hora assistindo. É Dermes Renato, né? É o boça. Merda acontece, né? Cara, eu vou falar que podia ter sido pior, hein? Podia ter sido só Pokémon. Eu acho que, pra ser justo, o Pokémon Tournament, apesar, acho que aqui o pessoal não gosta, mas é um jogo que vendeu até que bastante pro Wii U. Não sei se a Nintendo tá considerando ele como o jogo de Pokémon, sei lá, se ela olhar os números não tá tão errado. Não, olha só, eu acho que o Pokémon no Wii U é um jogo mal aproveitado. E no Switch ele tá vindo como uma promessa e eu acho que ele vai ser lançado no momento certo. Eu vou explicar. O Pokémon, quando ele chegou no Wii U, além desses problemas de multiplayer que eu mencionei, que eu acho uma bosta, que a gente tira sarro do competitivo, mas não tem como ter competitivo no Pokémon por causa dessa discrepância aí de ter dois Wii Us, etc. Ele foi lançado depois do Super Smash Bros, tentando competir com um jogo de luta, então, mano, nem tinha como. E naquela época o Wii U já tava muito mal das pernas, né? Sei lá, eu acho que no Switch ele vai ter muito mais vantagem, considerando já o fato que ele já vai ter essa novidade no multiplayer, ele vai ter mais personagens, vai ter mais itens, ele vai vir um jogo mais completo em geral, e principalmente ele vai chegar num momento que não tem jogo pro Switch direito ainda, vai ser o primeiro jogo de luta 3D pro Switch. Opa, peraí, o ARMS. É verdade. Não, mas o ARMS é a proposta bem parecida com o Pokémon, um jogo de luta 3D, a lá Tekken. Não, vai tomar no cu. Tekken e ARMS são duas coisas diferentes, caceta. Não, jogo de luta 3D, ponto. É isso aí. A mecânica de ARMS é diferente, é bem mais lenta, etc. Você é bem mais estratégia, no Pokémon é mais porradaria, tipo Naruto, cara. E, além disso, é o primeiro jogo de Pokémon no Switch. Na boa, se a gente for comparar com o primeiro jogo de Pokémon no Wii U, a gente vai lembrar lá do Pokémon Rumble, né? Pokémon Rumble é legal, e aliás vai lançar pra mobile, aliás já tem beta tester, mas eu concordo com o Mario, eu acho que a possibilidade desse Pokémon Tournament fazer sucesso é maior ainda, por tudo que ele falou, só que também entre aspas traz consequências, acho que quem esperava um Smash Bros na E3, eu acho que vai ficar pro ano que vem, eu acho muita coisa a Nintendo lançar, sei lá, 3 jogos de lutas em um ano só. Talvez. Aí, galera, vai ter um campeonato na E3 de Pokémon. É verdade. Eles ainda vão insistir no competitivo de Pokémon. É, pra o cara do Marvel's Capcom lá ganhar de novo. Enfim, eu tô com boas expectativas do Pokémon. Acho que a portabilidade do Switch vai ser muito favorável pro jogo. E quem sabe agora ele vinga em vendas, né? Ele, infelizmente, acho que foi um jogo subjugado no Wii U. Eu acho que não foi subjugado, não. Ele era meio ruim mesmo. Faltava coisa. Nada a ver, Lucas. Tem certeza que você vai comprar o jogo, cara? Eu não vou comprar, cara. Uhum, eu não vou comprar essa porra, cara. Vai se vestir de Lucario pra jogar o jogo. Em seguida, depois do anúncio de Pokémon, eles começaram a mostrar as imagens de Alola, né? Aí minha decepção já foi pro alto, porque eu já soube que não teria Diamond e Pearl, né? Infelizmente. Mas eu tava esperando pelo Pokémon Stars, né? Que teoricamente seria o jogo de Pokémon de Alola no Switch, né? Eu praticamente não assisti essa parte da apresentação, falei, legal, vai vir Pokémon Sun and Moon aí pro Switch, da hora. Só foram me contar depois que Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon não vai ser lançado pro Switch. Ele vai ser lançado para o 3DS. Nossa, mano, isso aí foi a primeira coisa que eu vi, foi o quando a tela do negócio, foi, ah, Nintendo 3DS, beleza. Pra mim, essa foi a decepção, eu já tinha apostado aqui, achava que ia ter um Pokémon pra Switch, mas olhando pra trás, até, entre aspas, faz sentido, né? Nossa, por quê, mano? Ah, porque eles querem ganhar dinheiro com a base instalada do 3DS e eles acham que não é o momento de ir pro Switch, foi o que eu falei, base instalada e preço é tudo pra Pokémon, tem que ter, sei lá, até o final do ano não vai ter 15 milhões de Switch para vender um Pokémon Switch, mas eu acredito que, não sei Stars, mas eu ainda acho que vai ter um Pokémon pra Switch na região de Alola. Eu não descarto essa possibilidade. Eu acho que teve um pouco de confusão na Nintendo, a mensagem não foi tão clara assim. É, acredito que Ultra Sun e Ultramon vai ser exclusivo pra família 3DS, mas eu não descarto a possibilidade de em junho de 2018 ter um Pokémon pra Switch. É só pra falar que tem sentido isso de não ir pro Switch, é só lembrar que no Pokémon Black White, ele foi uma nova geração e ainda foi anunciado quando o 3DS já tava, tipo, aqui na América, né, no Ocidente, saiu no mesmo mês que o 3DS. E ainda teve, um ano depois, teve Pokémon Black White 2. Sendo por causa, muito foi por causa da transição pro 3D, que demorou no 3DS, mas mesmo assim a Game Freak, a Pokémon Company, não se importa em ficar no console atrás durante mais tempo. Não duvide, por exemplo, ter o... Eu duvido, mas não é impossível se Diamond Pearl aparecer no 3DS também. Tá, eu concordo com você que não é possível. Eu espero que não, espero que seja o primeiro jogo a aparecer no Switch. Eu acho que aparece primeiro um jogo novo HD. Eu acho muito estranho começar uma geração HD com um remake. Eles nunca fizeram isso, eu concordo com você. Mas só pra finalizar esse negócio de não ter sido lançado pro Switch, a Nintendo, ela tinha divulgado no site oficial que o jogo era pra 3DS e para o Switch. Cara, como é que a empresa consegue errar nesse ponto? É cagada geral deles, hein? Já trocaram bem rápido. O pessoal tava compartilhando que nem louco isso aí. Eu acho que foi erro de estagiário, ou senão em algum momento o jogo foi cancelado pro Switch. Mas eu duvido bastante isso. Acho que foi um errinho básico, assim. Acontece. É, eu acho que a segunda versão é mais provável. Eu acho que eles poderiam tá planejando, assim, as duas versões. Só que, sei lá, eles chegaram à conclusão que talvez seria ruim pro mercado lançar uma versão pro Switch a $60 e a do 3DS a 40, hein? É, sei lá, a minha teoria é que eles atrasem a versão do Switch. Bom, falando um pouco agora do pouco que a gente viu de Pokémon Ultra Sun e Ultramon, né? Que nem o Jamon falou, eles estão parecendo bastante Black White 2, né? E não sei se isso me agrada, porque eu não gostei de Black 2 White 2, né? Pra mim eles são jogos bem, bem razoáveis, né? Bem medianos. Até agora a gente só viu pequenas screenshots e umas versões modificadas, né? Do Solgaleo e da Lunala. Que é basicamente o que acontece com os Pokémons lendários de cada uma das versões 2 aí, né? Vi de Pokémon Black White 2, Omega Ruby e Alpha Sapphire, né? Mas não tem versão 2 da Omega Ruby Alpha Sapphire. Ah, até o remake, né? Mas aí você tem o Primal Groudon e o Primal Kyogre. É que esses aí, o Solgaleo e a Lunala, assim, entrando um pouco na parte de fanbase, da parte que só os fãs vão entender, mas aparentemente são eles com pedaços do Necrozma, que é o terceiro Pokémon que era a capa do fanmade do Pokémon Stars. Então provavelmente vai ser bem parecido mesmo com Black White 2, que era os dois lendários fundidos com o terceiro. Eu espero que seja... Eu acho Black White 2 as melhores terceiras versões, né? Emerald, Crystal, essas coisas. Eu prefiro Black Platinum. Eu prefiro Black White 2. E eu espero que puxe pra isso, seja uma versão, sei lá, um ano depois, dois anos depois do final de Sun Moon. Aí você descobre algumas coisas que aconteceram com os personagens de Sun Moon, que eram personagens, na minha opinião, interessantes pra se ver. Aí talvez dê até desculpa pra colocar ginásio de volta, ou se não fazer trial novo. Eu espero que não seja igual Platinum ou igual Emerald, que coloca alguma coisa pra mudar um pouquinho a história, tipo no Platinum que coloca um Looker, essas coisas, pra mudar e coloca neve no mapa pra mudar um pouquinho. Eu prefiro que mude bastante, igual foi Black White 2. Olha só, eles não estão falando nada de continuação. Até o momento a Nintendo tá falando história alternativa. Tanto que eles estão chamando o jogo de Ultra Sun e Ultramon. Não de Sun 2 e Moon 2, né? Sim, aí eu ficaria mais triste. Eu acho a pior junção possível que você pode fazer, que são dois jogos com história alternativa. Não, eu gosto. Eu acho que tem que mudar o mapa. Eu acho que tem que tirar a linearidade do jogo e, se possível, alguns trials que são bem bestas, coloca o ginásio. Os Grand Trial, possivelmente, bota o ginásio que tá tranquilo. Eu vou ser um pouco elitista e falar que eu tô um pouco decepcionado, porque, sei lá, depois que você compra um Switch é meio difícil voltar pra um 3DA. Acho que dificilmente, com todas essas mudanças, eu vou, sei lá, ter coragem de jogar esse Ultra Sun e Ultra Moon. Nada que a Nintendo mude vai fazer esse jogo ficar, sentir o gosto de novo nesse jogo. Eu acho que eu gostei muito de Sun and Moon, mas, sei lá, de novo em um ano depois, acho que não rola, né? E, eu vou dar um super chute aqui. E se seguirem o final do Sun Moon, que não vão seguir porque pelo que o Mario falou, mas se seguissem, eles poderiam ter mostrar Kanto, hein? E aí ia poder aquele rumor de que no final de Sun Moon você poderia voltar pra Kanto, poderia acontecer. Nossa, tá querendo demais. Acho difícil. Mas se acontecesse, seria um motivo possível para comprar o jogo. Você não vai comprar o jogo? Não, só se for assim? Não, eu acho a Alola um saco. Eu realmente acho a região de Alola um saco. O jogo é ok. Pra mim, a gente já falou em outro podcast, pra vocês, se vocês quiserem ouvir. No episódio anterior do Esquina 64, talvez o 9 ou 8, não lembro, que a gente falou de Pokémon Sun and Moon, né? Tá toda a nossa análise lá, a gente tem os motivos, os pontos que a gente gostou ou não gostou do jogo, né? E, resumindo, eu não vou pegar esse jogo, a não ser que eles mostrem algo muito diferente. Eu vou pegar porque eu sou putinha da série. Eu só acho que se tiver Kanto, aquele jogo vai explodir, velho. Eu não sei como ele vai rodar nos 3DS e 2DS antigo. Mas falando de Kanto, gente, a gente vai poder visitá-la novamente no 3DS com a versão Gold e Silver que eles anunciaram também na Direct. O que é uma coisa do caralho. Eu acho que, tipo, diferente de Pokémon Red e de Pokémon Yellow, que é quase injogável atualmente, o Pokémon Gold e Silver eu tenho boas memórias, acho que eu vou conseguir terminar, pelo menos. Cara, pra mim foi o melhor anúncio do Direct. Eu também gostei desse anúncio, porque eu nunca joguei o original. Eu joguei os remakes, Heart Gold e Soul Silver, que eu achei muito foda. Aí eu fiquei na vontade de jogar mesmo. Pra mim também foi o melhor anúncio, mas por outros motivos, porque Poker Tournament tirar uma janela de um possível novo jogo do Switch, e Pokémon Ultramon não tá no Switch. Mas eu discordo com o Jomon, eu acho que a sensação vai ser a mesma. Você vai pegar o jogo e falar, nossa, isso é velho, não tem experience share, desliga. Tudo bem, tem esse ponto, eu sofri isso com Pokémon Red, mas o Gold, ele é um pouco diferente. Eu acho que as interfaces visuais já são um pouco mais próximas do que você tem nos jogos atuais, e acho que é um pouco mais motivador. E eu vou falar que eu fiquei mais feliz porque o Jefferson me deu o Game Boy dele, né? E veio com Pokémon Gold. Primeira vez que eu liguei, coloquei o jogo, fui jogar. E eu joguei 40 minutos pra descobrir que deu save file corrupted, cara. Fiquei chateado, não tô conseguindo jogar Pokémon Gold. E eu fiquei, tipo, seco, porque eu tava me divertindo bastante. Agora eu vou esperar um pouco até setembro, que vai lançar Pokémon Gold Silver no 3DS, e comprar e voltar a jogar, né? E vai poder trocar com seus amiguinhos por wireless. É, e não só entre versões do Gold Silver, mas com Red, Blue e Yellow no 3DS também, né? Eu quero saber isso aí, se vai funcionar como funciona no Game Boy Color, que aí você vai precisar de dois 3DS, e no caso você vai ter que passar pra um amigo seu, pra depois o amigo seu te passar. Ou se eles vão conseguir fazer, tipo, você tem um save de um, save de outro, a gente vai passar pra esse outro save que você tem, dentro do seu 3DS. Nossa, que trampo, cara. Porque é aquela coisa, né, os cartuchos, eles não eram grudados no console, esses são. Sim, sim. Mas o que eu vi no trailer é que vai ter aquela conexão com o Pokémon Bank, né? Que eu não sei como funciona no Red and Blue, se chegaram a usar isso aí. Eu usei, mas esse que é o complicado. Quando você manda pro Pokémon Bank, você não consegue resgatar ele de novo no Red Blue. Por exemplo, quando você manda, você não usa você usa o Pocket Transfer pra mandar, né? Igual do você manda do Black White pra XY. É a mesma coisa. Eu acho que com relação às trocas vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que a compatibilidade só vai ser com Pokémon Bank. Mas só que já anunciaram a compatibilidade com a Time Capsule do Gold Silver, com as versões Red, Blue e Yellow. Eu queria saber como funciona como vai funcionar a Time Capsule. É, vai ser do mesmo jeito. Você joga pra um, joga pro outro. Tem que ter dois, tem que mandar e voltar. Acho que é batata quente agora. É, não tem solução. A única coisa que eu fiquei frustrado é que eu não vou poder jogar essa porra no Switch. E eu queria muito fazer isso. Eu vou falar que eu gostaria não só de jogar isso no Switch, mas também fiquei na expectativa mesmo da Mount Pro aparecer como virtual console no Switch, né? Nossa, ia ser muito legal. É mais fácil aparecer no Wii U. Não, mas, como é que eles iam resolver as duas telas no jogo? Porque eu jogava no DS isso ainda. No Wii U, o virtual console do Wii U resolve, entre aspas, esse problema. Entre aspas, por quê? Ah, que é meio feião, né? Bom, no geral, pra mim esse Direct foi bom. É, não foi o que a gente tava esperando, mas resumidamente trouxeram 3 anúncios, né? 2 pro 3DS e 1 pro Switch. E acho que deu uma enxugada bem de Pokémon assim, pra trazer novidades até pra E3. Então eu acho que é só o que a gente vai ficar de expectativa agora pra E3 do que vai aparecer. Foi um Direct ok, assim. Teve muito Pokémon e pouco Samun, que é a coisa talvez mais interessante que podia agregar mais novidade. Teve muito jovem viajando pela Ásia e pouco gameplay. Pra mim, esse Direct foi decepcionante pros fãs, mas pra Nintendo e pra Pokémon Company, eles vão fazer bastante dinheiro, né? Quando chegar Black Friday, novembro. Eu acho que é a jogada de mercado certa, mas isso não quer dizer que agrada os fãs. Bom, esse episódio ele foi lançado numa data especial, por causa do anúncio repentino do Direct de Pokémon, né? A E3 tá chegando, e com isso a gente não vai lançar um episódio na segunda-feira, como de costume. Mas a gente vai gravar um episódio especial da E3, da Nintendo apenas, e lançar o mais breve possível após a realização, provavelmente na quarta ou quinta-feira. E se você quer ficar ligado em tudo que a gente tá esperando da E3, tanto da Microsoft quanto da Sony, até da Nintendo, editor e pare, não deixe de escutar o último episódio do Esquina 64, ele está disponível em nosso site, estação64.com.br. Se você ainda não é assinante do nosso feed, não deixe de assiná-lo, nós lançamos episódio semanalmente, de preferência toda segunda-feira, e também curta as nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no YouTube também, para ver pequenos trechos de episódios e ficar ligado quando um novo episódio vai ser lançado. É isso e até o próximo episódio.